0975. Solicita nível 170 como final. Aguarde coordenação, trip 5627. Do Papatango, Lima, Papaquil. Trip 5627, suba inicialmente, restrita nível de voo 150. 150 inicialmente, 5627. Parada Barra, ou Índia 9B+. Prossiga, Índia 9B+. Tá passando Parada Barra, mas eu não vou fazer, ou Índia 9B+. Índia 9B, Mike, confirme se nível final é 105. Positivo. Índia 9B, Mike, autorizado ascensão ao nível de voo 105, voe direto ao destino. Patrulha de destino, passada 105, Índia 9B, Mike. Patrulha Lima, Papaquil. Prossiga, Lima, Papaquil. Bem, você está nivelando 130, senhora, e após o retorno, havia chegada bom, se possível. 5 no solo 03, à direita, 219 solo, boa tarde. 2 a mais, de voo 120. Restrito 120, 35627. Alfa 2 Juliette, estou no 07. Pode voar na prova de bomba, Lima, Papaquil? 0 vento 1 no 40 graus com 1 no 0 nós. Visita Lazel, acelera 6321. Muito boa tarde, Salvador, tá 3155, ponto de espera 1 no 0. Sari, mantém o ponto de espera, tá 3155. Mantém, tá 3155. Vem bem aqui, Mike, pista no 7, livre decolagem. O vento 1 no 40 graus com 1 no 0 nós, tô passando 9, vem bem aqui, Mike. Lima, pois, o Papa 28 Alfa, Lima tem, cabeceiro 17, Branco Luísque. 17. 2 mil pés, ajustado 10, 17, voo 17. Juliette pro 09, voo no 075. E mantém no 0, tá 3155. Vem bem aqui, Mike, decolou 05. Tem condição de curvar à esquerda e cruzar na vertical da torre, agilizando a liberação do estômago 028, gentileza? Afirmativo, tá? Agilizando o curvo à esquerda para cruzamento na vertical da torre, vem bem aqui, Mike. Oxané 6321, no contato radar, saída Arbor, suba e mantenha nível de voo 320. Arbor 320, Oxané 6321. De Branco Pi Luiz, que tem livre decolagem da pista no 7, o vento no 40 graus com 09 nós. Muito cruzamento do campo, novembro, Yankee Mike. 7 novembro, Yankee Mike. Pro do corredor forte, pro de buraquinho, aguardando transferência ao controle. Pro de buraquinho, aguardando transferência ao controle, novembro, Yankee Mike. Da ascensão a nível de voo 1970. 1970, 5627. Nordeste, corredor forte, não vai interferir com sua decolagem, está livre da 1-0, vento 150 graus com 09 nós. Sim, ativo, decolagem autorizada da 1-0, sem infiltrar, retorno 1925, desça para 3 mil pés, ajuste no 09. 3 mil, 1-0-7, na direção. Autoriza para a direta de Elefa para o Oceania 6321? Oceania 6321, autorizado da presente Elefa. Grato, obrigado 6321, Elefa. Tango Bravo Kilo Whisky, contato radar, mantenha-se condições visuais no corredor até, reporte um farol da placa. Controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 208, obrigado, tá 3155, boa tarde. 95, controle 1208, tem um bom voo. 1208, graça, não vem Link Mike. A saída da Euleda Eudes, clube mantém a nível de voo 340. 340, tá 3155. Então aqui é o portão que não tem sinalizador aqui, tá? Tá ligado, não. Boa tarde, eu contato o November Yankee Mike, decolação no 7, eu sou escuro. Papa Tango November Yankee Mike, contato radar, mantém-se em condições visuais no corredor forte, reporte na Praia do Forte. Condições visuais, November Yankee Mike. P5627, autorizado voar direto a Aracaju. 5627, 500. Exato, um X-ray, gol 1577. Gol 1755, complete final do procedimento TRS, eu me torno na frequência 1118.95. Completa o X-ray, 1895, a torre, gol 1755. Azul 4-1-1-8. Alheiro, cola separada, 4-1-1-8-2-1. Patango Lima, Papá Quilo, desça para nível de voo 050, ajuste no 097. 4-0-50, Lima, Papá Quilo. Gol 1925, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-1-5-1-7, desça para 2 mil pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento TRS, reporte estabilizado. 2017, corta estabilizado LS, 928. 7, continua a aproximação, guardando pista livre, forma Embraer da Azul, iniciando rolagem, cabeceira 1-0. Paciente, aguarda pista livre, ajustada 2017, gol 1755. Hey. 755, check trem, tem livre pouso na pista no 0, vento no 40 graus com 09 nós. Baixado e travado, autorizado o pouso na 1-0, gol no 755. Gente. 0. 0, boa tarde. Boa tarde. decolou, 4-1, boa noite. Termo, decola, 1-2, chama controle 1-2-0-8, tem um bom voo e boa tarde, 4-1, boa noite. Obrigado, senhor 208, bom fim de semana, 4-1, boa noite. Pronto. Controle Salvador, boa tarde, azul 4198, decolado no 1400 pés, saída da EL. Azul 4118, contato radar, saída da EL, Leda Bridge, submantene voo 360. Da EL, Leda Bridge, 360, 4198. Acione identificação, autorizado de chegada Mari. Desça para níveis de voo 060, ajuste no 097. Mari, 5488, obrigado, 060. No solo, 04, à direita, na Taxoi Fox. Chame 21 decimal 9, solo, boa tarde. Livra na Fox, 1219 ao solo, voo 7, 5, 5. Uma papá quilo, desça para 2 mil pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento RS, reporte estabilizado. 2 mil, reportar estabilizado, ILS, 925. Voo 1925, complete final do procedimento RS, chame torre na frequência 118.95. Que torre 1895925. Torre voo 925, uma mira do externo, baixado para baixo. RS Terra, prossiga. Nós com 10 nós, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, 925. Alfa, 2LS, 97. Zulu, Juliette Romeu, confirme a altitude. Okay. Okay. 08, 1975. Solo, boa tarde, Jetty 729, 3660. Boa tarde, 727, e a sua opção, 5309-0363, estudo do Santar, sua direita, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, saída, Charlie Mike, mantenha a posição, ok? Tô na viatura, aí o pessoal tá liberando a pista, só alguns instantes para ingresso. Frente leve. Trip 5627, chama o centro Recife na frequência 126.85. São 3155, sem contato com o controle? Com o centro? É negativo, você pode confirmar mais uma vez as duas frequências? A primeira 1251, alterna 133.25, então 3155. 1251-13325, obrigado, até a próxima. Até. Da presente Zulu, Tiano e Mike, o vento no 40 graus com 08 nós. Vamos, confie. Boa tarde, o gol no 925, livrou. Atrás para o momento a reportar, Zulu Juliette Serra. No código transporte, Zulu Juliette Serra 0135. Zulu Juliette Serra, seu Nicole Transponder 0135. Zulu Juliette Serra. Zulu 4118 Recife 1251, alterna 3325, câmbio. 251-3325-4118. Afirma. Eu falo aquilo, Torre 118-95, bom pouso. Agora baixar travado. Gente, Lima Vaquilo tem livre pouso na pista no zero, vento 150 graus com 10 nós, com 10 nós. Tá, altímetro no 017. Positivo, Lima Vaquilo, tá ouvindo? Atrasado, pouso na 10. Controle, Zulu, Charlie Mike, transfere. Charlie Mike, mantenha-se em condições visuais no corredor até, reporte no farol da barra. Reporte no farol da barra, Mike. Tráfego na curta final, com Charlie 550, confirme tá visual com o mesmo. Gente, na 3145, após a passagem do tráfego na curta final, após o tráfego ali mantém cabeceira 10, tá 3145. Estamos Mike, começa a usar isso aí. Trip 5488, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento TRS, reporte estabilizado. 2000 pés, com 1017 para reportar estabilizado, 5488. Sim, agora, certo, da sua, você vai sair no caderno, você vai iniciar 6 livrarias, 85 em condições visuais, autorizado direto ao destino. Boa tarde, está 3145, decolou, está passando 2300 pés. Dan 3145, contato radar, saída da El Leda Bridge, suba e mantenha nível de voo 360. Adael Leda Bridge, suba e mantenha 360, Dan 3145. Zulu Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais, frequência livre para a coordenação. Estabilizado, tripe 5488. Tripe 5488, complete final do procedimento TLS, me torne na frequência 118.95. 18.95.4.88. Após a passagem do ATR, a linha se mantém na capitela 0, Xanel 6314.